Uma coisa em minha vida não vai bem, é melhor examinar pra ver o que poderá ser. Porque às vezes penso estar andando certo, mas existe algo errado atrapalhando meu viver. Eu posso ser até um crente fervoroso e dentro das madrugadas estar sempre em oração. A Bíblia manda orar e vigiar, mas se isto eu não fizer, posso cair em tentação. É melhor examinar. É melhor examinar. Se a alma está doente, Jesus Cristo é o médico que pode curar. Realmente obedeço ao meu Deus, minha vida para Ele estou sempre a consagrar. Tenho certeza que saberei discernir quando o Senhor consentir algo para me provar. Pelo contrário, é melhor examinar o que tem na minha vida e no jeito de andar. Pois neste mundo acontece infelizmente, quando o impedimento está dentro do próprio lar, é melhor examinar. É melhor examinar. Se a alma está doente, Jesus Cristo é o médico que pode curar.